para a base, para 1-0, November Yankee Mike. Reportará na final de uma milha, November Yankee Mike. Solo Salvador, o TAP 3165, pronto para o TAP, receber 123, alternando Guarulhos, autonomia 0350. 7, TAP 3165, livre o táxi à direita, ponto de espera da 1018954, torre. Autorizado, táxi, ponto de espera, 10, torre 8, 15, TAP 3165. E corredor forte. Corredor forte, até quantas milhas? 1,5 milhas. Sente. O gol no 604, o portão é o 02. Tá autorizado o táxi pela Juliette. Autorizado, ingresso pela Juliette, posição 2, gol 604. Passageiro 2,4, passageiro. Aguarde só um instantinho pra cópia, o TAM 3662. Tem mais, você tá aguardando? Salvador, boa noite, passareiro 2224, livrando a sua escuta. Passareiro 2224, táxi via Alfa e Kilo para o pátio 3. A posição é a 04 do pátio 3. Alfa, após esquerda Kilo, pátio 3, posição 4, 2224, passareiro. O TAM 3662, cópia. Está autorizado Natal, o nível é o 370, via Upezulu 10 até o destino. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Fuca, transição Zipar, o controle 119.8, transponder 5106. A decolagem da posição 1-0, curva para a esquerda, puxa, passa. Chama controle de 119.8, 106, o TAM 3662. Correto, TAM 3662, chame no portão 01 para o puxa e acionamento. Chama quando falar para o puxa e acionamento, TAM 3662. 298, boa noite, via chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 093. Desce para o 050, ajustado no 093, padrão 4298, obrigado. Para o táxi, 121 a bordo, 121, 3 horas e 30, alternando Natal. Ciente, o Oceania 6310, autorizado o táxi via pátio Índia, ponto de espera da 1018-95, a torre. Pátio Índia na torre, ponto de espera 1018-95. Ali, Marinha, capturando zero, tá 3, 1, 6, 5. Lembra Yankee Mike, tocou e arremeteu aos 4-8, autorizado a iniciar a curva à esquerda pro do corredor forte, aguardando transferência de comunicações. November Yankee Mike. Curva esquerda, corredor forte, tá dando transferência na 07. 952 no meio, prossiga. Informação no meio, autorização de tráfego Aracaju, Uno 50. Ok, eu tenho aqui autorizado o 190 para Aracaju. O senhor aceita ou aguarda a coordenação? Eu aceito, sim, já siga a coordenação. Exatamente. Ok, então está autorizado Aracaju, nível é o 190. A decolagem da 10, curva à esquerda, subida Pucca, após Pucca, Jamo, e após Jamo, direto Aracaju, o controle 19.8, e o transponder é o 5120. Estamos autorizados no 190 Aracaju, decolagem da 10, curva Pucca, transição Aracaju, 5198, controle 5120. Correto, e chame para o push e acionamento no pátio 3, o trip 52 no meio. Chama logo, pai. Utilizou o trip 55, avião. Trip 5591, no completo final do procedimento ELSX-UA, torre 118.95. 18.95, obrigado. Sané 63 no 3, desça para 2.000 pés, ajuste na 0 no 3, autorizado final do procedimento LSX-UA, reposto estabilizado. Reduza para 1.709. Está reduzindo, descendo para 2.000 pés, autorizado LSX-UA, reposto estabilizado, ajuste 63 no 3. 12 ali, pista na 0, trip 55 na 0. 96 aqui, Mike, dá presente, chama o controle 119.8. 198, November Yankee Mike. Então 3165, decola de Salvador 51, chama agora o controle em 119.8, bom voo. 3165, obrigado. Controle Papatango November Yankee Mike. Papatango November Yankee Mike, mantém-se em condições visuais, corredor forte, 1.000 pés. Boa noite, a próxima cópia é Galeão. Autorizado, Galeão, nível 360, via Pesulu no 0 até SMAP, e após conforme o plano, a decolagem da 10, curva à direita, a subida da El, após Leda, e após DCT Bridge, o controle 119.8, o transponder 5112. O Xané 63 no 0, mantém o ponto de espera da 10. Correto, gol no 889, chame para o push e acionamento. Autorizado da El. Direto da El, tá 3165. Estabilizou o visual com o campo, Xenero 63 no 3. Xenero 63 no 3, completo final do procedimento LSX-UA, torre 118.95. Completa, torre 18.95, 63 no 3. Um pouso. Após o trip na curtíssima linha e manter. Após o trip na curtíssima linha e manter. Salvador, o Xenero 6303, estabilizado, visual com campo. O Xenero 6303, boa noite, tráfego avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. Aguarda a pista livre, 6303. Trip 5591 no solo 54, libera a direita na época, chama o solo 121, decimal 9. Ao livrão 219. No 4298, após ETAP, desça para 2.000 pés, ajuste no 0.03, autorizado final do procedimento LSX-UA, reposto estabilizado. Após ETAP, para 2.000, ajustado no 0113, autorizado a sinal do procedimento ILS X-Ray Pista no 0Azul 4298. Autorizado a decolagem pista 1-0, o vento 120 graus com 09 nós. Livre decolagem 1-0, Cidade 3, Cidade 3. Apilo 03 do TAP 3. Salvador, excelente noite, 3858, na posição número 3, está ciente da informação, 90. Ok, o TAN 3858, a protocolo, confirme. Afirmativo. Ok, está autorizado então Fortaleza, nível 370, a via Pesulu no 9, até o destino, a decolagem é da 10, curva à esquerda. A subida é a Momo, com transição Froti. E o controle, 119 decimal 8. O transponder 5107. Então iremos no nível 370, Apesulu 19. Decolando da pista 10, curvando à esquerda, interceptando Momo Froti no perfil. 198, controle Salvador 5107, acendo o transponder, até 3858. Correto, TAN 3858, chame para o push e acionamento. Chamarei. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, é hoje TAN 6310. TAN 6310, contato radar, saída PUCA, submantenha 350. PUCA, submantenha 350, TAN 6310. TAN 3662 está autorizado, chame táxi. Ocean 6165, autorizado direto, bridge. Muito obrigado, 3165, direto, bridge. Ocean 6313, solo 58, direita 121, decimal 9. Direita 1219, centralina na frente. Zuno 65, chame centro, Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 25, é a primeira, 251, a secundária 3325. Afirmante. Boa noite, obrigado. Boa noite. Azul 4298, estabilizado. Estabilizado, localizer 10429. Azul 4298, compete final do procedimento, torre 118 decimal 95. Torre 118 decimal 95, azul 4298, obrigado. Azul 4298, visual, baixou e travou, 10. Azul 4298, tráfego avistado, tendo entre pouso pistão 10, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso, azul 4292. Estacionamento 5216. Autorizado, 35216 e chame táxi. Chamado. Paulo Salvador, tá 3858, posição número 3, pushback acionamento. Teste, tá 3858, aguarde um instante, a previsão 10 minutos para o seu pushback, devido a 3 aeronaves que vão cruzar o pátio. Sim, 10 minutos, tá 3858 na sua escuta. Mike vai retornar para Salvador? E mais 5 minutos. Vem Bianchi, Mike, tem condições de afastar 10 milhas de Salvador ou descer para 1.500 pés? Sim, você tem que descer para 1.500 pés, então da presente a gente pode descer e retornar para Salvador. Vem Bianchi, Mike, sim. Então desça para o 1.500 pés, ajuste no 013. Desceu para o 1.500 pés, retornando para o Salvador, prossegue nos ferrados. Ali, Salvador, Chané 6310. Chané 6310, prossiga. Velocidade de coordenar com o centro, Bruno do Romeu Fox, 08. Sim, está com a coordenação, Chané 6310. O senhor está autorizado a ingressar no pátio para o gate 4, via Juliette. Pós, coordenar da tampa, dado ingresso no pátio, via Juliette, para o aeroporto, 6310. Foi Salvador, está passando o aeroporto aqui, Mike, ingressando no corredor Interlagos, espera regresso. Ciente, novembro aqui, Mike, mantenha o corredor Interlagos, reporte ingressando no final da 17, confirme intenções de pouso final. Prossegue ainda com o TGL, por gentileza. TGL na 17? Afirma. Ciente. A 3662, livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Direita, no ponto de espera da 10, acaba de funcionar, 3662. 2, direita, 121, decimal 9. Direita, 1219, azul 4298, obrigado. Azul 4298, boa noite, tá? Civi Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4298. Chame a 310, o centro solicita que o senhor mantenha o perfil de saída. Chame o mesmo na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.085, 2.545, chanel 63, 10, obrigado, boa noite. Boa noite. Trip 5206, está pronto para táxi com 51 a bordo, autonomia é de 2.50, alterna São Salvador de Bahia. Trip 5216, livre o táxi pelo pátio 3, principal e táxi Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Táxi aprovado via pátio 3, principal, Índia, alfa até o pátio esperando 10, 21895, uma boa noite. gente não vai ter condições de aproximar no final da parte da queda e passando a tira na agora. Afirmo, o November F Mike reporta ingressando na final da 17. Reporta ingressando na final da 17, November F Mike. E após a remetida? Prossegue com circuito e pouso final da 17. Siente. Então 3662, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 120 graus, 10 nós. A gente aguarda antes da Juliette para ingressar no gate 084298. Ok, foi compreendido aí o gol no 889 para o táxi, foi copiado os dados, porém se outra aeronave estiver na escuta do solo, creio que a portadora está aberta. O gol no 889 tem o táxi autorizado pelo pátio principal e Índia. E no ponto de espera da 10-1895, a torre. Paulo Salvador, boa noite, voo no 604, também informação November para cópia. Ok, o voo no 604, como recebe o solo? Ok, voo no 604, aguarde um instante para cópia. Aguardando. Salvador, passada do 2224. O passarelo 2224 aguarde cópia para Juazeiro do Norte. O céu número 2. Só pela cena pra vista por 2224 passarelo? Aguarde. O azul 4298 após a aeronave da Gol. Está livre para prosseguir para o gate 08, via Juliette. Após a aeronave da Gol, livre para prosseguir para o gate via Juliette, o azul 4290. 8, bom voo. 1198, grato, boa noite. November Yankee Mike, tráfego avistado, autorizado girar base e toque arremetida na 10, vento 120 graus, 10 nós. Autorizado girar base da 10, November Yankee Mike. Cruza agora 1700 pés. Dá 3662, contato radar, saída Fuca, submantenha 370. Sobe e mantenha nível 370, tá 3662. Livre, o pushback e acionamento, chama o táxi. Livre, pushback e acionamento, chama para o táxi, tá 3858. Eu vou no 604, cópia. Escuta, agora no 604. Autorizado, Fortaleza 370, o nível, via Upper Zulu 19 até o destino. A decolagem é da 10, curvará à esquerda após. E o perfil da subida Momo, com transição Froti, o controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5121. Autorizado Fortaleza, nível 370, perdulou 19, decola da 10, curva esquerda, Momo Froti, controle 119, decimal 8, e o transponder 5121, gol no 604. Correto, gol no 604, chame para o curso de acionamento. Passaredo 2224, cópia. Consiga pronto, cópia 2224, passaredo. Ok, o passaredo 2224, autorizado Juazeiro do Norte, nível 190. A decolagem é da pista 10 com curva à esquerda, no perfil da subida Momo. Após Momo, Cogbo, conforme a carta, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogbo. E após direto Juazeiro, o controle 119.8 e o transponder 5125. Autorizado 190, Salvador Juazeiro do Norte, decolada deve ser a Momo, após Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, pode proteger Juazeiro. Controle 198, apenas 51, 25, 43, 3, 1, 4, 3, 2, 1. Correto, passarei 2224, chama pronto, para o puxo e acionamento. Chama pronto, 2224, meia livre a decolagem da 10, vento 120 graus com 099. Iniciando a colagem 5206. O 96 aqui, Mike, tem condições de girar a base para a pista 17, está presente? Tem condições sim, Romeu, break Mike. O 96 aqui, Mike, autorizado a girar a base para a pista 17, reporta na final. Reporta na final, girando base da 17, Romeu, break Mike. Alinhar e manter cabeceira 10. VBM aqui, Mike, autorizado pouso, pista 17, o vento 110 graus, 10 nós. Autorizado pouso, cabeceira 17, nove break Mike. Trip 5216, decola aos 12, controle agora em 119.8, bom voo. Controle 098, uma boa noite, senhor, bom trabalho. Salvador, tá 3858, está pronto para o táxi, com 154 a bordo. Autonomia, 4 horas e 10 minutos, alternando João Pessoa. PUC, acessou 905206. 1895, a Torre Baiana, boa viagem. Muito pronto, então, até o ponto de espera da 10, a Torre Soteropolitana, 1895, tá 3858. Meia, manter o perfil de saída. 5206. Boa, buenas, é o 1076, boa noite, via chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1093. Para 060, comi 13, senhorita, obrigado. O 1889, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Nomeia autorizado direto Aracaju. Tá maravilha, direto Aracaju 5296, muito obrigado. São 3662. Estamos centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. Não, 3662, Recife 126.85, alterna 125.45, Bravo, uma boa noite. Boa noite. Alpha 083, descend 2000 feet, Canadian 03, clears ILS final approach, 17. Ok, Okay, clear for the latest down to 2000 feet, Basti Racing. Boa noite, November Bank Mike. 1889 decola, 15, controle 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Prova, boa noite, eu vou 1889. 1889, boa noite, contato radar, saída da Eleda Bridge, sub mantenha 360. 360, da Eleda Bridge. Autorizado a decolagem do pistão no zero, vento 110 graus com 09 nós. Iniciando 3858, pistão no zero, obrigado. Decola 17, controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 19, 8 graus, ótima noite, obrigado. Azul 4235, boa noite, chegada boa e desça para nível de voo 060, ajuste 1093. Gente, desça para nível de voo 080, ajuste 1093. X-Way, desça para 1.500 pés. Ajuste 1.093. Controle Salvador 3858, Tango Hotel, boa noite. Dan 3858, contato radar, saída Momo, submantenha 370. Perfil Momo 370, 3858. Livre da restrição ETAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1093, Autorizado sinal de procedimento LS X-Ray, reporta. Reporta na estabilidade, Daniel. Alfa 083, Salvador? Go ahead, for Europa 083. Europa 083, complete final, tower 118.95. 1885, bye, good night. Gol no 889, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Autorizado, comandante. O puxa acionamento chama táxi. Zero Niner Knots, Europa 083. Ok, Europa 083, clear to land, thank you. Saída 5216, solicita final 150. Trip 5216, ciência, aguarde coordenação. Trip 5216, submantenha 150. Hora 50, autoridade 5216. Salvador, deixa a área 6303, informação November, autorização para Guarulhos. Channel 63, 1-3, autorizado, Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 1-6, até Belo Horizonte, após BHDCT Trive, e após Trive, direto Porto de Caldas. A decolagem é da 1-0, curva à direita, subida Dael, após Dael, Leda, e após Leda, Bridge. O controle 199 da Cima 8 e o transponder é o 5133. Autorizado 360, depois do Lua 6, Belo Horizonte, Cidade de Porto, escola da 10 com a direita, na saída Dael, Leda, após Leda, voa Bridge. Controle 198, transponda 5133, 8 CNR 6113. Oxenar 6313, correto, chame para o puxa acionamento. 6313, para para o puxa acionamento. O gol no 604, feedback acionamento. Eu vou no 604. Aguarde só mais um instante, temos uma PR da Trip aqui, o tráfego já está acionado e vai iniciar o táxi em mais um instante. A previsão mais 5 minutinhos aí para o pushback. Aguardando, gol no mesmo instante. Ok, em seguida a possibilidade de virar na posição aqui? Afirmo, autorizado, acione na posição e aguarde o push, gol no 604. Positivo, fica na circuito. Graças, boa noite. Boa noite. Azul 4235, desça para nível de voo 050. 050, passa aqui. Estabilizado 76. Gol no 076, completo final do procedimento LS X-Way, torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Gol. E boa, eu vou 10076. Sua. Estou aguardando. Aproximação, reporta o marcador externo embaixo travado. Boa, será. Tacaju, passando a radial 235. Yes, that's via Alpha and report approaching Juliet, Europa 083. Okay, via Alpha, we'll call you approaching Juliet, Europa 083. Salvador, passageiro 2224 acionado, POB 57, 7 horas e 30 de autonomia, alterna Fortaleza para o táxi. Ciente, o passarelo 2224, livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Pátio 3, principal, Índia, ponto de espera, chame a torre, 1895, muito obrigado, boa noite, passarelo 2224. Boa noite. Pico. O 35393, para a cópia. Jota é sua, está autorizado, nível 190. Via Golf 677 até Recife e após DCT João Pessoa. Decolagem da 10, a curva, a primeira curva será à esquerda, após subida Puca, transição Caju, controle 119.8 e o transponder 5135. Para João Pessoa 190, rota Golf 677. Até Recife, Recife direto João Pessoa, decola da 10 com curva esquerda, Puca, Caju, 19.8 ao controle, 5135 para o transporte, ele 35393. Correto, 35393, chame para o puxa acionamento. Chamará puxa acionamento. 2224, próximo ponto, cada um no zero. Gente, passarei do 2224, mantém o ponto de espera da 10. Mantém o ponto de espera 10, 2224, passarei. Quatro, dois, três, cinco. Desça para 2.000 pés. Obrigado. Nada. Seca do Ciro no zero. Ali, mantém na 10.224 para parede. Meia solo aos 30, libera a direita e chama o solo 121 no 19. Vai liberar a direita, chamando o solo 1219 no 076. Azul 4235, passa a posição Duna, completo final do procedimento LS X-Ray, torre 118, décima 95. 135, passa a 35, volta. Salve, Salvador, gol no 076. Gol no 076, boa noite, ali no táxi de Alfa. E Juliette, o portão é o 02. Alfa, Juliette, portão 02, no 076. 45. Boa noite. Boa noite, por favor. Meu Charlie X-Ray, visual com campo. Meu Charlie X-Ray para ingresso no circuito, chame torre 118, décima 95. 5, tráfego pegou avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 109. Romeu Charlie X-Ray, boa noite, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso, pistão 17, o vento, quais são? O ajuste 10 no 3. 7, estamos atento de rotatória. 7. Passaredo 2224, decola aos 32, controle agora em 119, decimal 8. 198, obrigado, boa noite, 2224, passaredo. Romeu Charlie X-Ray está autorizado a final da 17, aguardando autorização de pouso. Final da 17, autorizado, Romeu Charlie X-Ray. Passaredo 2224, boa noite, contato radar, saída Momo, submantenha 190. Saída Momo, acessão 190, passaredo 2224. Controle Salvador, boa noite, o Gonomi, 624, espera da 110. Controle Salvador, boa noite, Antenem 624, vem aqui da 90. Antenem 624, via chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1094. 050, 1094, Antenem 624. Informação, último. Poderia confirmar o motivo, Romeu Charlie X-Ray? Não tive a confirmação da trem de pouso esquerdo, vou fazer um 360 e reingressar na posição. Gente, reporte reingressando, Romeu Charlie X-Ray. Pode lá. O 1604, alinhar e manter, cabeceira 10. Mantém, volta 604. Azul 4235, Solas 35, libera a direita e chama 121, décima 9. Salvador, 1076, Juliette para o Gate 2, confirme. Afirmativo, 1076, portão 02. Obrigado, 02, portão. Nada. Boa noite, Azul 4235, livre o táxi via Alfa e Kilo, o pátio é o 03, pátio 3, posição 5. O Gol 1604, livre a decolagem da 10, vento 120 graus com 8 nós. Autorizado a decolagem, Gol 1604. Eu quero que agora entenda aproximação para 17. Gente, reporta sinal de 3 milhas da cabeceira 17, Romeu Charlie 3. Contanais, 3. Cogibo. Prazer, doutorizado direto Cogibo, passada do 2224. Liga 35393. Para acionamento aqui na posição posterior para o Chibeck. E está autorizado o acionamento e reporte pronto para o push. Para. No 604, decola os 37, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, muito obrigado. Salvador, boa noite. 604 da Gol decolou, perfil Momo, na sua escuta. Ono 604, contato radar saída Momo, submantenha 370. 370, 604 da Gol. 7, o vento 120 graus com 09 nós. Triple 5393 para o Chibeca Caramelo. A gente aguarde só mais um instante para o push, o triple 5393. Temos um Embraer 190 da Azul, tráfego a retaguarda. Assim que o Embraer parquear na posição 5 do pátio 3, correndo com a equipe de solo e iniciei o push, chamando o táxi posteriormente. Boa noite, vamos chamar. Controle Salvador, muito boa noite, o TAM 3305, deixa eu informar na reserva. TAM 3305, via chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste 1094. Descer para 060, via. Ajustar 1014, TAM 3305. Ou 1604, vetoração para evitar tráfego, curva esquerda para o 290, limitado pelo nível 200 após direto para o T. Entendeu? Então, esquerda, a pro é a 290, o limite é o nível 190 para voar para o T, é isso? Limite o nível 200, após Froti. Positivo, limite então é 200 para voar Froti, é o 6041. Afirmativo. Charlie X-Ray no solo aos 40, qual pátio? Ciente autorizado backtrack, reporta livrando para Bata, Romeu Charlie X-Ray. Ground, Ocean 6313, request push and start on position number 4. Okay, Ocean 6313, stand by, clearance for push and start. There is an aircraft ready for taxi in a few minutes, stand by, clearance. Standing by, Ocean 6313. Táxi, trip 5593, com 27 a bordo, 3 horas e 15, alternado Natal. Ciente, o trip 5393, livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre, 1895. Ciente, táxi principal, Índia, 1895, ponto de espera, torre, trip 5593. Azul 4298. O azul 4298, prossiga. 4298, seguinte, né? Informação Oscar 300 para Petrolina. Gente, está autorizado. Petrolina, nível 300, dia Zulu 20. A decolagem é da 10, com a primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Flock. O controle 119.8 e o transponder é o 5141. Ciente autorizado para Petrolina, nível 300, primeira aerovia é a Perzulu 20, decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Flock, controle 119.8 e o transponder 5141, azul 4298. Correto, chame pronto no gate 8, azul 4298. Vai chamar pronto no gate 8, 4298. Ocean S6313, clear for push and start, before for taxi. Okay, push and start, call back to taxi, clear. Informação uniforme. Trip 5595 é o controle, aciona identificação, voo em Bonf para chegada Bonf, ajuste 104. Identificou, pula de bom, 5515. Passarito 2224, direto Juazeiro. Autorizado Juazeiro, passarito 2224, prazer. Trip 5515, contato radar 60 milhas a mão. Trip 5515, controle, contato radar. 5515.